A paz do Senhor, irmãos e irmãs, depois de trabalhar com o livro de 1 Crônicas, falando especificamente do reinado de Davi, o livro de 2 Crônicas trabalha fundamentalmente com o reinado de Salomão. Eu faço agora só alguns apontamentos introdutórios da BKJA. Muito bem. A introdução de 2 Crônicas, com relação à autoria, considerando que 1 e 2 Crônicas eram originalmente um só rolo, um só sefer em hebraico. O livro vai consultar a introdução de 1 Crônicas para melhor compreensão da questão dessas obras, uma vez que a tradição judaica aponta para Esdras, que virá em seguida, como autor de 2 Crônicas, 1 e 2 Crônicas, do livro que leva o seu próprio nome, Esdras. E depois Neemias. Com relação ao propósito, ou os propósitos, iniciando onde o livro de 1 Crônicas é interrompido, 2 Crônicas passa a registrar a história do reinado do filho de Davi, a saber, Salomão, entre os anos de 971 e 931 a.C. O livro também se preocupa em enumerar todos os reis de Judá, desde Roboão, 931 a.C., até Zedequias, 586 a.C. Assim, a obra cobre o mesmo período contido em 1 e 2 Reis, embora 2 Crônicas focalize exclusivamente os reis de Judá, excluindo uma breve menção ao decreto do imperador Ciro, promulgado em 539 a.C., pelo qual os judeus receberam a permissão de voltar à Judéia e construir seu local de adoração e reunião religiosa. Algumas passagens registradas no livro de 2 Crônicas se notabilizaram e ficaram conhecidas em todo o mundo. A oração de Salomão, pedindo a Deus que lhe desse sabedoria, a dedicação do magnífico templo chamado Casa de Yahvé, construído por iniciativa e liderança de Salomão, nós vamos ver no capítulo 5 a 7, a visita da rainha de Sabá, capítulo 9, de 1 a 12, e a profecia em relação à duração do exílio. Além disso, dois versículos despontam como tradicionalmente favoritos: capítulo 7, versículo 14, capítulo 16, versículo 9. Irmãos e irmãs, como data da primeira publicação, um consenso cada vez mais uniforme entre os pesquisadores e estudiosos situa a primeira publicação do livro por volta da segunda metade do século V a.C., entre os anos 450 e 425, e, portanto, possivelmente dentro do período da vida de Esdras. O próspero governo do rei Salomão em Israel vai ser tratado, o estabelecimento do reinado de Salomão, a casa de Yahvé, o templo erguido por Salomão, a notoriedade do rei Salomão na história, o declínio e morte de Salomão e, fundamentalmente, os reis de Judá. como Reino do Sul. Lembrem, Reino do Norte e Reino do Sul. Primeiro vai falar de Roboão, depois Abias, depois Asa, depois Josafá, Jeurão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias e Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Eliaquim, Joaquim e Zedequias, de 597 a 586 a.C. Louvado seja o nome do Senhor por essa breve introdução, essa queda de Judá, que vai falar sobre o cativeiro babilônico, compromisso de Ezequiel, a correção de Asa até Joás, a corrupção de Roboão, e o templo profanado e destruído, trevas e destruição, 19 reis e uma rainha. Ou seja, Judá, o reino do sul. Judá, o reino do sul. Que vai contar com Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés. Com relação ao reino de Salomão, a adoração de Salomão a Yahvé, o Senhor, o templo de Salomão, o templo consagrado, o esplendor, um rei que reinou cerca de 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós faremos uma leitura. Mas antes da leitura devocional, eu quero pedir oração pelo nosso irmão Siqueira, que tem oscilado ainda entre internação e recuperação. Que Deus o abençoe poderosamente, a pastora Beatriz seja abençoada também, em nome do Senhor Jesus. E todos os irmãos que passam por enfermidade nessa hora sejam abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu passo a leitura do primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas, primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas. Diz assim o primeiro versículo: Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino, e Yahvé, seu Deus, estava com ele e o tornou extremamente, extraordinariamente poderoso. Com relação a isso, irmãos, as crônicas sobre o reinado de Salomão estão basicamente dedicadas à construção do templo por ele. O primeiro descendente de Davi que ocupou o trono de Israel, uma linha real que continuou durante mais de 513 anos ininterruptos até o ano de 586 a.C. Desde essa data, entretanto, os israelitas nunca mais, até hoje, nunca mais tiveram um rei. Fato que ocorrerá novamente quando o Messias, Jesus Cristo, retornar para reinar sobre toda a terra. É Jesus, o Filho de Deus, quem haverá de restaurar e completar o verdadeiro reinado de Davi, mediante o governo soberanamente espiritual e milenar. Aqui a gente teria que entrar numa questão do milênio, mas eu deixo para uma próxima oportunidade. Também a missionária Vivian já trabalhou em Apocalipse. Aliás, eu quero agradecer a fidelidade da missionária Vivian, sua resistência diante das agruras dessa vida, diante das lutas, diante dos problemas, diante do anticristo que se manifesta, ela tem resistido, e a minha saudação especial. Bom, Cristo, o último filho, o descendente de Davi, será o único e eterno herdeiro do seu trono, que na realidade é o trono de Yahvé. Deus respondeu à oração de Davi, concedeu a Salomão, seu filho, toda a sabedoria necessária para facilitar a construção da obra. O cronista está focado em relatar a edificação do templo, até como uma metáfora do reino, e por isso muitas informações e detalhes são narrados em Reis e são omitidos aqui. Nós, com isso, estamos abrindo mais um livro da Bíblia e lendo com você. Volto a pedir oração pelo Siqueira, agradecer pela vida da missionária Vivian, que tem postado, e por causa da sua postagem no blog, nós já estamos em 21 localidades, países ou territórios, e nós agradecemos muito por essa fidelidade que ela tem para conosco. Agora, para com o Senhor, né? Fidelidade dela para com o Senhor e parte da equipe. Então vamos abrir um novo livro, o livro de 2 Crônicas. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. Aliás, quero ler uma mensagem que o pastor Paulo nos enviou, escolhendo a alegria. Alegria é o que faz a vida valer a pena, mas para muitos a alegria parece difícil de encontrar. Eles reclamam que suas vidas estão tristes e deprimentes. O que então traz a alegria que tanto desejamos? Algumas pessoas têm sorte, enquanto outras estão sem sorte? Por mais estranho que possa parecer, podemos escolher a alegria. Duas pessoas podem fazer parte do mesmo evento, mas uma pode optar por vivê-la de forma bastante diferente do que a outra. Pode-se optar por aquilo que nós temos confiança, pode-se optar por confiar naquele que é a nossa esperança, que aquilo que aconteceu, por doloroso que seja, contém uma promessa. O outro pode escolher desespero e ser destruído por isso. O que nos faz humanos é justamente essa liberdade de escolha. Henri Nouwen. Texto enviado pelo pastor Paulo Bueno de Camargo. Passamos a leitura agora a partir do verso 1, abrindo o livro. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino, e Yahvé, seu Deus, estava com ele e o tornou extraordinariamente poderoso. Salomão fez pronunciamento a todo Israel, aos chefes de 1.000 e de 100 soldados, e aos juízes, e a todos os líderes de todo Israel, chefes das famílias. Quero reforçar para você que não ouviu a importância da organização. Israel estava todo organizado em chefes de 10, chefes de 100, chefes de 1.000. E com isso eles prevaleceram e o reinado de Salomão prosperou grandemente. Versículo 3. Depois o rei dirigiu-se com toda a assembleia ao lugar sagrado no monte de Gibeon porquanto ali estava firmada a tenda do encontro da congregação que Moisés, servo do Senhor, havia construído no deserto. Contudo, Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriate-Jearim para a tenda que ele havia preparado para abrigá-la em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, diante do tabernáculo, habitação de Yahvé. Ali, portanto, Salomão e a comunidade consultaram o Senhor. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava junto à tenda da congregação e ofereceu 1.000 holocaustos, sacrifícios totalmente queimados sobre o altar. Já disse isso, mas para você que não ouviu, não é com moeda, não era com moeda corrente, não é com cartão de crédito, como nós conhecemos hoje, mas a oferta era feita através de um animal, sem mancha, sem mácula, sem ruga, era uma forma de oferecer o sacrifício. Esse sacrifício foi totalmente realizado por Jesus Cristo, sacrifício único e suficiente. Aliás, Israel só voltará ao triunfo, a prevalecer como nação, quando se dobrar diante do Senhor e perceber que é Jesus Cristo o Messias de Israel. Versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas que eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus: foste muito bondoso e misericordioso com meu pai e me fizeste rei em seu lugar. Ó Yahvé, Senhor Deus, confirma agora a tua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos da poeira da terra. Esta promessa foi feita lá no relacionamento entre Deus e Abraão, tá bem? E Deus jamais falta com a sua promessa. Por isso você pode ter certeza absoluta que Deus vai restaurar por completo o reino de Israel, havendo só a necessidade de que os joelhos deles se dobrem e a língua deles confessem: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Messias de Israel. Versículo 10: sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu consiga governar essa nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar esse teu grande povo? Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente esse o seu desejo do teu coração, e não rogaste por riqueza, bem ou honra, nem a morte dos teus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo sobre qual te constituí rei. Receberás sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Assim Salomão saiu do alto de Gibeon, da tenda do encontro da congregação, e retornou a Jerusalém, onde reinou sobre todo Israel. Veja, Salomão pediu por conhecimento e sabedoria para governar o povo, e por causa disso, ele não pediu para ele Letra A ou letra B? Ele não pediu riqueza, não pediu bens, não pediu honra, não pediu glória, ele pediu sabedoria. E Deus o encheu de riquezas, de bens, de honra e glória. Irmãos, isso deve ser uma verdade para nós. Temos que pedir sabedoria. E se nós pedirmos sabedoria, o Senhor nos abençoará. Vejamos a última parte do capítulo 1, onde Salomão acumula riquezas. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, 26 a 29, tem um texto paralelo. Então Salomão juntou carros e cavaleiros, chegando a possuir 1.400 carros e 12 mil cavaleiros, e os posicionou uma parte nas guarnições de algumas das cidades e outra próxima de si, em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns como as pedras de Jerusalém, e o cedro tão farto quanto as figueiras bravas que crescem em grande número. Shefelá, a faixa de terra que separa a planície costeira das montanhas. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e da Cilícia, onde fornecedores do rei compravam e importavam do Egito cada carro pelo preço equivalente a 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e exportavam para todos os reis hititas e da Síria. Irmãos, entendam uma coisa: nunca houve, nem jamais haverá alguém que tenha recebido de Deus tamanha sabedoria e conhecimento, e ninguém recebeu riqueza, bens, honra e glória, nenhum rei antes dele. Se você contar Saul ou Davi, nenhum deles ocupou essa posição, nem homem ilustre algum possuiu depois dele. Então nós louvamos a Deus e que o Senhor nos encha, nos inunde agora de pedido por sabedoria. Senhor, dê-nos sabedoria para que nós possamos fazer a sua vontade. Eu encerro essa breve devocional de abertura lembrando para você. Primeiro, as crônicas sobre o reinado de Salomão estão basicamente dedicadas à construção do templo. Ele reinou durante 40 anos, mas basicamente se constituiu como um construtor do templo e foi um homem extremamente próspero, como nunca Israel ocupou tamanha prosperidade. Porque ele pediu a coisa certa, ele pediu sabedoria. Em segundo lugar, o primeiro descendente de Davi que ocupou o trono de Israel pertence a uma linhagem real que continuou durante mais de 513 anos ininterruptos. Olha que coisa gloriosa e maravilhosa. 513 anos ininterruptos, até o ano 586 depois de Cristo. Em terceiro lugar, desde essa data, entretanto, os israelitas, até o dia de hoje, 2025, nunca mais, os israelitas nunca mais tiveram um rei como Salomão. Fato que nos impressiona e que só ocorrerá novamente quando o Messias de Israel, a saber, Jesus Cristo, retornar para reinar sobre toda a terra. Esse é o tema do milênio, tá bem? Quando Jesus, depois da manifestação do anticristo, da impiedade, aliás, já tem acontecido de homens maus, maus governantes e pessoas que representam o anticristo já têm feito muito das suas obras, mas só depois que todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, então Israel será novamente exaltado. Queridos, em quarto lugar é Jesus, o Filho de Deus, quem haverá de restaurar e completar o verdadeiro reinado de Davi. Interessante, né? É Jesus quem vai completar o reinado de Davi. Jesus era chamado Filho de Davi, era um título que se dava ao Messias. Por outro lado, lá no Salmo 110, a palavra diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos seus pés. Então, ele é ao mesmo tempo, na sua encarnação, da linhagem de Davi. Por outro lado, ele suplanta Davi, porque ele é o verdadeiro rei de Israel, ele é o verdadeiro Messias de Israel, e eu aguardo com alegria. Eu aguardo o dia da chegada do Senhor, mediante o qual haverá um governo soberanamente espiritual e milenar. Aí entra uma questão chamada milênio. Alguns são pré-milenistas, outros são milenistas, outros são pós-milenistas. Ou seja, o que acontecerá com a igreja? A vinda do Senhor é pré-milênio? É no milênio? Ou é pós-milênio? É antes da manifestação do anticristo? É durante a manifestação do anticristo? Ou é após a manifestação do anticristo? Finalmente, irmãos, Cristo, como o último filho, o último descendente de Davi, será o único e eterno herdeiro do seu trono. Que na realidade, que trono é esse, pastor? É o trono de Yahvé. Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17, Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38. Então, fique pelo menos com essa pergunta. O milênio antecede a vinda do Senhor? O milênio ocorre durante a vinda do Senhor? Ou, como dizem os pós-milenistas, então é posterior à manifestação do anticristo? Finalmente, irmãos, Deus respondeu à oração de Davi e concedeu a Salomão, seu filho, toda a sabedoria necessária. Nunca houve, nem jamais haverá alguém que represente tanto o reinado de Israel. Davi e a estrela de Davi estão na bandeira de Israel, mas nunca houve, nem jamais haverá alguém que traduza de modo tão contundente, tão próspero, o reinado de Israel. Bom, Salomão foi seu filho e toda a sabedoria necessária para facilitar a construção do templo, Deus concedeu a ele. O cronista, então, estará focado. Nós estamos abrindo o segundo livro de Crônicas. O cronista estará focado em relatar a edificação do templo. Se até aqui, em 1 Crônicas, nós falamos do reinado de Davi, quando falarmos do reinado de Salomão, lembre, nunca houve nem jamais haverá um rei que traduza tanto as bênçãos do Senhor. Isso é uma metáfora. É uma metáfora do reino. E por isso muitas informações e detalhes narrados em Reis são omitidos aqui. Por que são omitidos? São omitidos porque Deus tinha um propósito, porque o texto foi escrito posteriormente, na volta do povo de Israel do Império Persa. Que Deus abençoe você e que todos nós peçamos a Deus sabedoria, conhecimento, esclarecimento, discernimento da parte de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o rosto dele, sobre a tua vida. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos dê a paz e um reinado triunfante em Cristo Jesus. Amém.